extensão do reino maior. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1:22. O que é a igreja? A igreja não é um negócio, nem uma empresa, nem mesmo uma instituição religiosa. A igreja é um reino, cujo cabeça e senhor é Cristo, e cujos membros são seu corpo, cidadãos e embaixadores do reino dos céus. Somos ensinados a nos sujeitar às autoridades, pois Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Não obstante, a igreja é a extensão e precedência do reino de Deus na terra. A igreja foi o nascimento do Israel espiritual de Deus, conforme a promessa divina, e é composta pelos eleitos da graça, os que creem na promessa da salvação eterna por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus e Messias manifestado em poder conforme as promessas das Escrituras. A igreja é o Israel espiritual de Deus, onde não há acepção de pessoas, e dele fazem parte todos os que temem o nome de Deus, através de Cristo, vindos de todos os povos, pois a salvação, que veio dos judeus, foi destinada para alcançar a todos os povos, conforme a promessa feita para Abraão, que diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Jesus não é religião, mas poder de transformação de vida e o Senhor de todos, e a igreja não é uma empresa, nem organização política, mas a extensão viva e atuante do reino de Deus e do seu poder na terra. A igreja não está debaixo da lei de Moisés, mas debaixo do Novo Testamento, da nova aliança da salvação eterna no sangue de Jesus. A igreja vive debaixo do reinado da graça, onde o evangelho da paz e a vitória eterna e já consumada do Senhor na cruz, sua morte e ressurreição são anunciados. Com a manifestação plena de Cristo e a consumação da obra da redenção, o povo de Deus, entre todos os que aceitam a salvação pela fé, passou a viver debaixo da aliança da graça. O Velho Testamento ainda não foi anulado, porém foi substituído e superado pela nova aliança do Novo Testamento, que tem melhores e superiores promessas para os salvos. A igreja deve conhecer e aprender os princípios de fé, as promessas e as lições do Velho Testamento, mas a igreja não vive debaixo do Velho Testamento. A igreja vive debaixo do Novo Testamento. A igreja não vive e não se justifica pelas obras da lei de Moisés. A igreja vive no tempo da graça e se justifica pela fé em Jesus e anda em novidade de vida, não mais no ministério da letra, mas no ministério do Espírito. Decretos da Fé. Blogspot.com